do Pai Eterno. Viva! Do Barreiro da Floresta. Viva! Do Jesus Cristo Redentor. Viva! Do Patriarca São José. Viva! Para todos os seres vivos. Viva! Viva o nosso Mestre Império. Viva! Para toda a humanidade. Viva! Viva o Santo Cruzeiro. Viva! O Dom Dinário. Viva! Thank you. Cruzeiro!